De origem. Dizem aí que a minha gíria me torna sem conteúdo, melhor que não saber nada e pensar que sei de tudo. É o que eu falo independente do meu dialeto, certo ou errado, cada um manda um recado, tem seu gesto. Não sou garota de Ipanema, nem tenho a mente pequena. Não sou bossa, mas sou nova escola, qual é o problema? Meu som de protesto manifesta os pensamentos muito louco. É pouco pro meu talento, é o que eu quero mesmo, que meu jeito torne-se presente, pra que as minas tornem-se menos ausentes, pra que eu não seja lembrada somente no mês de março. Todo dia é meu dia e esse eu mesmo faço a ré do pé. Não deixo cair a peteca, vai pro canto, eu me garanto aqui no meio dos cueca. O que eu quero é progressão, mas o que eu vejo é regressão. Comigo não, eu faço rap na caneta ou no batom. De origem africana, latino-americana, a preta que é Ari, pequena rocha humana, causa de muita risada, nunca desacreditada. A semente que eu carrego em mim já enraigada, de amélias, angélicas, flores periféricas, a semente da esperança. Quem luta é que alcança, longe de ser da minha história, personagem ignota, daquelas que passeiam pela vida e ninguém nota. Quero deixar de herança minha lembrança verdadeira, lutadora, idealista, patriota e brasileira. Foi assim que eu nasci, a vida me fez mulher, guerreira igual você e a mim. Só pra quem é, sou de origem africana, sou latino-americana, bumbi ou de corte estrala, não me abala, não me engana. É assim que a vida me fez, sou mulher, ser guerreira é a bola da vez. E quem é, sou de origem africana, sou latino-americana, bumbi ou de corte estrala, não me abala, não me engana. É assim que a vida me fez, sou mulher, ser guerreira é a bola da vez. E quem é? De origem africana, suburbana, consciente. O rap é a arma, o gatilho é a mente. Latino-americana, a chama que emana, a voz que canta. Meu canto é o canto do lamento de milhares. Minha rima traz história de Dandara a Palmares. Orgulho da raça está dentro do coração. Sou ativista feminina que procura a inclusão. Não procure ibope, meu pote está bem pra mim. Orgulho de mim mesma, com minha mãe eu aprendi. Todo brasileiro tem sangue crioulo, de gente valente como Mandela, entre outros. Sou crioula, sou forte, sou ativista, sou mulher, sou hip hop, capoeira, sou guerreira, sou axé. Sou de origem africana, sou latino-americana, bumbi o chicote estrala, não me abala, não me engana. Foi assim que a vida me fez, sou mulher, ser guerreira é a bola da vez. E quem é? Sou de origem africana, sou latino-americana, bumbi o chicote estrala, não me abala, não me engana. Foi assim que a vida me fez, sou mulher, ser guerreira é a bola da vez. E quem é?